tantas saudades dela, falta morrer de paixão. Por minha florzinha bela, vai batendo acelerado, sempre pensando em alguém. Vai batendo apaixonado, de saudades do meu bem. Vai batendo acelerado, sempre pensando em alguém. Vai batendo apaixonado, de saudades do meu bem. Acalma, coração, esse meu peito magoado. Eu também estou sofrendo, porque sou apaixonado. Quando estou distante dela, a saudade me tortura, sua ausência me maltrata, estou perto da loucura. Acalma, coração, esse meu peito magoado. Eu também estou sofrendo, porque sou apaixonado. Quando estou distante dela, a saudade me tortura, sua ausência me maltrata, estou perto da loucura. Esse meu peito magoado, eu também estou sofrendo, porque sou apaixonado. Quando estou distante dela, a saudade me tortura, sua ausência me maltrata, estou perto da loucura.